Tocai a buzina em Sião, clamai com fervor. O dia do Senhor se aproxima, um tempo de temor e dor. Mas há esperança em meio à aflição. Convertei-vos com todo o coração. Ele é misericordioso, o nosso Deus é compaixão. Fez grandes coisas, Ele nos restaurará e alegria brotará. Recebe o Seu Espírito, nossos filhos profetizarão. Em Sião haverá livramento, cantamos em adoração. Chorem os sacerdotes, clamor de amor, poupa o Teu povo, Senhor. Fartura e bênção nos darás, em cada lar a Tua paz. As eras se encherão, trigo e vinho em comunhão. O Senhor está no meio de nós, e o nosso povo não será envergonhado. Amém. Faz prodígios em nosso viver. O sol e a lua em seu resplendor, invocando Teu nome, somos salvos, Senhor. Não temas, ó terra, regozija-te. Fez grandes coisas, Ele nos restaurará e alegria brotará. Recebe o Seu Espírito, nossos filhos profetizarão. Em Sião haverá livramento, cantamos em adoração. Cantamos em português e worship é curso de Thor, piano, sempre de dúzio, bepino.